abrir em flor e as desfolhadas pelo São João com mil fogueiras de amor. Verdes, verdes. samba que não é samba, que corre, que nasce nas veias, o sangue de um português. Todos nós temos na voz Amália, Gilberto, Tom Jobim, e no fim nasceu um samba que não é samba, um misto de fado, uma dança que balança. Existe um iaie nas gaivotas de Lisboa, no céu da Madragoa, da janela vê-se o corcovado do Redentor. Que lindo! Toda alma que nós demos de braços abertos, o suor das nossas mãos, e essa alma foi devolvida com açúcar, com a vida, e mudou o nosso coração. E essa alma está em mim, essa alma está em ti, essa alma está em nós. Existe um iaie nas gaivotas de Lisboa, no céu da Madragoa, da janela vê-se o corcovado do Redentor. Que lindo! Boa noite, Coimbra! Já lá vão os anos. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Olá para todos, então, mais uma vez, 19 minutos depois de iniciarmos o Portugal do Les a Les de hoje, os primeiros sons que tocaram aqui no programa foram elas. Os Humanos com Muda de Vida, depois José Cid com Verdes Trigais em Flor e por fim o André Sardé, Alma Devolvida. Agora vamos ficar com o do Ouro Negro com o tema Amanhã. Depois passa por cá Fernando Tordo, mas Frei Hermano da Câmara. Eu volto a seguir. Como sempre, esta é a melhor rádio da web. É a Onda Nacional. Está aí, está em boa companhia. Vela da Mushima. Amanhã levo para os meus santos flores de acácia. Amanhã peço para toda a gente que me estima. Amanhã peço para um novo dia que virá. Amanhã vou. Peço ao meu lema que faça com que eu volte a morar na terra amada que viu nascer. Quero chegar de madrugada para ver o sol raiar. Quero chegar de madrugada pra ninguém ver. Sanga sus até cair, sac, sac, sac, sac. Sanga sus até cair, sac, sac, sac, sac. Sanga sus até cair, sac, sac, sac, sac. Sanga sus até cair. Amanhã, o que vai fazer amanhã, irmão? Vou acender uma vela da Mushima. Ai, vem pra pensar. Levo a todos meus santos flores de acácia. Amanhã peço pra toda a gente que me estima. Já de primeiro lugar. Amanhã peço pro novo dia que virá. Amanhã, oh. Amanhã peço ao meu lema que faça com que eu volte. Terra amada que me viu nascer. Quero chegar de madrugada para ver o sol raiar. Quero chegar de madrugada, oh, pra ninguém ver se eu chorar. Quero chegar de madrugada, oh, pra ninguém ver se eu chorar. Vou andar por aí. Luanda está linda. O meu violão. Vou a mudança. Tomo uma chimbombo qualquer. Por Macunhanaque, sou igual a toda gente. Na linha da Terra Nova, só falo lá no Mussegue. Com a minha gente, entre mofete e conversa. E de madrugada, com catembe e com cacuíta. Zac, zac, zac, zac, zanga sussa até cair. Zac, zac, zac, zac, zanga sussa até cair. Zac, zac, zac, zac, zanga sussa até cair. Zac, zac, zac, zac, zanga sussa até cair. Zac, zac, zac, zac, zanga sussa até cair. Zac, zac, zac, zac, zanga sussa até cair. Zac, zac, zac, zac, zanga sussa até cair. Senhora, se vos não vejo, meu coração desfalece e a vida me parece não ter galardão e desejo. E por vos saber valida, Senhora de meu segredo, fico a pedir à vida, queira Deus que venha ser. Quer a fortuna que seja para mim desventurado, o dia em que vos não veja, Senhora de meu cuidado, fazei por vossa ventura que meu seja ledo, e dizei-me com brandura, queira Deus que venha ser. Oh, cacho da mão. Agora segue-nos também no Twitter. Estamos em www.twitter.com/Onda Nacional. Minutos depois do início de Portugal de Les a Les. Acabamos de ouvir do Ouro Negro com o tema Amanhã, depois Fernando Tordo com Cantiga e por fim Freire da Câmara com Vendimas. Agora vamos ficar com Joana Melo e o tema Timoneiro. Depois temos João Maria Tudela e, por fim, José Afonso. Eu volto a seguir ao José Afonso, ok? Sem antes vos querer lembrar, temos um blog. Passem por lá, tomem nota de tudo o que lá temos. Vejam, consultem a programação, a lista de locutores. Tudo aquilo que tem referente à Onda Nacional. Estamos em radioondanacional.blogspot.com. Continuem por aí, continuem na melhor companhia da web. Onda Nacional, a tua melhor companhia. Ooh.

Hilário nem morto, nem sírios para queimar. Quando isto é para o torto, não te ponhas a cavar. Quando isto é para o torto, não te ponhas a cavar. Quando isto é para o torto, lembra-te, cabo colega. Não tenhas medo da morte, que daqui ninguém arreda. Não tenhas medo da morte, que daqui ninguém arreda. Se a capa é filha do facho, se o facho é filho da mãe, o mapa é filho de portas, do barreto e mais alguém. O mapa é filho de portas, do barreto e mais alguém. As aranhas andam rico transformado em democrata. As aranhas andam pobre sem saber quem o maltrata. As aranhas andam pobre sem saber quem o maltrata. As aranhas de fiojo, soldado na casa mata. Militares colonialistas entram já na tua casa. Militares colonialistas entram já na tua casa. Vinho velho, vinho novo, tudo a terra pode dar. Deem as pipas ao povo, só ele está a guardar. Deem as pipas ao povo, só ele está a guardar. Cá baixo ao leixo, vem partir o fundo ao tacho. Quanto mais lhe vejo o fundo, mais pluralista o acho. Quanto mais lhe vejo o fundo, mais pluralista o acho. Os barões da vida boa vão de manobra em manobra visitar as capelinhas, vender pomada da cobra. Visitar as capelinhas, vender pomada da cobra. A palavra socialismo, como está hoje mudada, de colarinhos a Texas, sempre muito apertada. De colarinhos a Texas, sempre muito apertada. Muito aperaltada, fazendo ver da vitória. Para enganar o proleta, hás de vir comigo à glória. Para enganar o proleta, hás de vir comigo à glória. O Vili Brando é macaco, o Giscar é macacão. O capital parte o coco, só não ri a imigração. O capital parte o coco, só não ri a imigração. De caciques e de bufos, mandei fazer um sacrário. Para pôr no travesseiro, um cura reacionário. Para pôr no travesseiro, um cura reacionário. Sei quem seja de acordo, como vamos terminar. Vinho velho, vinho novo, vivo ao poder popular. Vinho velho, vinho novo, vivo ao poder popular. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Pois é, meus amigos, então os últimos sons que rodaram em Portugal de les a les foram estes. Joana Melo com Timoneiro, depois João Maria Tudela, Karim Bambo e por fim José Afonso, Viva o Poder Popular. Agora vamos ficar com Tonicha e Viver Sem Ti. A seguir a Tonicha vem a Lustra da Bandeira e depois Grupo Outubro. Esta é a voz da Rádio Onda Nacional, a rádio de preferência na web. Somos a rádio mais ouvida. Portugal, de lés a lés. Sem ti, que me importa que o sol mude de cor? Mais seja o que for, sem ti é ser como um jardim sem uma flor. Viver sem ti não é viver, meu amor. Viver sem ti é como se já nada mais houvesse. Sem ti é como se outro dia não nascesse. Viver sem ti é como se o meu peito não batesse. Quero dizer, viver sem ti é morrer. Sem ti, sem a cama dos teus braços, ficarei à tua espera, porque sem ouvir teus passos nunca mais é primavera. Viver sem ti é pior que enlouquecer. Não sentir nenhuma dor é lutar por te esquecer. Esquecer-te, meu amor, é não viver. Sem ti podem morrer estrelas no universo. Sem ti não poderei cantar nem mais um verso. Sem ti nenhuma madrugada há de chegar. Viver sem ti é não poder mais amar. Ai, ai, ai. são tristes martírios que as saudades dão. Foi ao campo para ver a fruta do tempo. Viu sair os passarinhos arrastados pelo vento, arrastados pelo vento. É assim, meus amigos, estamos mesmo no fim de Portugal de Les a Les de hoje. Os últimos que por aqui passaram foi Tony Isha com o tema Viver Sem Ti, depois Lustra da Bandeira com A Saudade Foi à Praça e por fim o Grupo Outubro, Quem Não Trabalha Não Come. Vamos ficar até ao fim do programa com o Grupo Académico João Paulo Cornina. Eu volto no próximo programa. Adeus. Quem do nada lá vem, corre, Nina, saia arrebitada, que bem mimada lá vem. Seja favores das flores de andorinha do mar e mais amores do chiar da carrinha, só deseja favores. Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds from the nossa, nossa. Mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. Sintoniza-te agora em www.ondanacional.com. Acompanhe-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. A Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds from the earth. Nossa, nossa. Mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. Música.

fabrico nacional e levo um souvenir para se prevenir contra a saudade habitual. Um super souvenir, um super souvenir, um souvenir de Portugal. Souvenir, compre logo, não embirre. Temos vinhos e melões, avarias, caminhões e morenaças, morenões. Tanta praia, que praia. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Agora segue-nos também no Twitter. Estamos em www.twitter.com/Onda Nacional. Pois é, meus amigos, assim vos faço companhia cerca de 10 minutos depois da hora certa. Os primeiros sons a rodar nesta segunda hora em Portugal de Lazalés, começamos nós com Mário Gil e os Caminhos de Portugal. Depois, Carlos Paião com Souvenir do mesmo país, Portugal. Esta é a vossa rádio preferência na web. Somos a Rádio Onda Nacional. Eu sou Narciso Gonçalves, realizo e apresento Portugal de Les a Les de segunda a sexta-feira. Agora vamos ficar a ouvir José Barata Moura, De Mãos Dadas Venceremos. Depois do José Barata Moura, Gabriela Chave e depois, por fim, Luís Represas. E o frio cinzento das manhãs enevoadas, derreteremos gelos e acalmaremos ventos por sobre as ondas do mar. De mãos dadas indiferença e a triste miopia dos que não nos querem ver. Agitaremos mortos, gritaremos a surdos a verdade que não querem ouvir. De mãos dadas venceremos. Do berço triunfantes, atroaremos ares, criaremos imagens no grande poema que somos nós. Agitaremos mortos, gritaremos a surdos a verdade que não querem ouvir. De mãos dadas venceremos, meu amor. De mãos dadas venceremos, meu amor. Eu só quero, eu só quero, eu só quero.

Esta é a vossa rádio Onda Nacional, a rádio de preferência na web. Este é o programa Portugal de Les a Les. Acabamos de ouvir então José Barata Moura com o tema De Mãos Dadas Venceremos, depois Gabriela Chave, Eu Só Quero, e por fim Luís Represas, Ao Canto da Noite. Vinte e três minutos depois da hora certa, nesta segunda hora de Portugal de Les a Les. Vamos ficar agora com Ágata Abandonada. Depois da Ágata passa a José Ana Malhoa e, por fim, Rui Bandeira. E eu volto a seguir ao Rui, está bem? Até já! Deixar-me Vem beijar meu rosto, marca o meu destino. Vai sentir o gosto do sangue latino. Sangue vermelho e quente. Saiba do meu amor. Nada me para, eu tenho destino. A força e raça do sangue latino. Nada me para no meu coração. Corro no sangue. Onda Nacional, a tua melhor companhia. Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Pois é, meus amigos, agora estamos a 35 minutos depois da hora certa e a 25 da hora certa também e do fim de Portugal SLS de hoje. Acabamos de ouvir os sons que rodaram por aqui, foi a Agatha com o tema Abandonada, depois Ana Malhoa, Nada Para Mim, depois Rui Bandeira e Como Tudo Começou. A Ana Malhoa diz que nada me para. Agora vamos ficar a ouvir a Dora e o tema Eu Voltarei. Depois Rio Grande e depois Rui Veloso. Mas antes quero-vos dizer o seguinte. Nós temos endereços de e-mail para que nos possam escrever. Digam tudo o que vos apetece. Quer para mim, quer para a rádio. Se quiserem dizer para mim, podem fazer para narciso.ondanacional@gmail.com. narciso.ondanacional@gmail.com. Se o quiserem fazer para a rádio e devem de o fazer, façam-no para radio.ondanacional@gmail.com. radio.ondanacional@gmail.com. Serve também para MSN ou Messenger, conforme queiram. Se nos quiserem adicionar também ao Skype, façam-no para radio.ondanacional. O Skype, radio.ondanacional. Vamos ficar a ouvir a Dora, então. Deus te já.

tua luz, mas eu fico a apagar. Dança tu que eu fico assim, porque eu estou que não me entendo. Não queres saber de mim. Hoje não me recomendo. Amanhã eu sei, já passa, mas agora estou assim. Hoje perdi toda a graça. Não queiras saber de mim. www.facebook.com/Onda Nacional. Graficados mais perto. Agora estamos a cerca de 13 minutos do fim de Portugal de Les a Les. Os últimos sons que rodaram aqui pelo programa foi a Dora dizer Voltarei, depois Rio Grande com a Fisga e por fim Rui Veloso, Não Queiras Saber de Mim. Pois bem, agora vamos ficar com o trio Guadiana, Canto Melro, depois Raul Solnado e a seguir Maria Albertina, o conjunto Maria Albertina. Vamos então ouvir com o Canto Melro do trio Guadiana. Rolo pombo na zinheira. povoado e o roxinol na ribeira. Oh, minha branca, quero ir à tua beira, quero ir à tua beira. Tua melhor companhia. Misasa na bota alta, a reinar com toda a malta, é o rei das tricatanas, o timpanas. O pinóia na boleia, o chapéu à patuleia, vai juntar o mulherinho no rocinho. Quando levas bailarinas do teatro ao lumiar, bailo eu e baila a Sergi, as pilegas a bailar. Boa, não é lá qualquer pessoa, e as pilecas dão nas vistas, são fadistas. São cavalos da alta escola, o das varas toca viola, e o da sela que é malhado, bate o fado. Quando bato para as marmotas, roda acima, roda abaixo, eu dou vinho aos meus cavalos, mas sou eu que sou borracho. Andei por tanta espera, já levei tanto boléu, já conheço tantos bois e estilo meu chapéu. Misazo de bota alta, a reinar com toda a malta, é o rei das traquitanas, o timpanas. Dizes que gostas de mim, oh Rosinha, meu amor, mas nunca me dizes sim. Quando te peço um favor, mostras faltar carinho. Eu não sei qual a razão. Quando eu te peço um beijinho, tu dizes-me sempre não, oh meu amorzinho. Aqui estou, eu quero um beijinho. Não, não, diz-me que sim. Diz-me não, porque és assim. É um coração, oh meu amorzinho. Aqui estou, eu quero um beijinho. Não dou, não dou. Diz-me que sim. Diz-me que não, porque és assim. É um coração. Falas-me sempre a brincar, eu não estou para brincadeira. Nosso amor tem de acabar, ainda que tu não queiras. Desde há muito ouço dizer que o amor não faz jejum. Ter um amor e não ter, mais vale não ter nenhum. Oh meu amorzinho, aqui estou, eu quero um beijinho. Sim, é o coração, oh meu amorzinho. Aqui estou, eu quero um beijinho. Não dou, não dou. Diz-me que sim. Diz-me que não, porque és assim. É o coração. www.ondanacional.com Onda Nacional. Oh meu amorzinho, aqui estou, eu quero um beijinho. Não dou, não dou. Diz-me que sim. Diz-me que não, de si. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Na internet. Pois é, meus amigos, agora que estamos a 3 minutos do fim do programa de hoje, está mesmo a chegar ao fim. Os últimos sons que por aqui passaram foram o trio Guadiana Canto Melro, depois Raul Solnado com Chimpana e por fim o conjunto Maria Albertina, ou oh Rosinha, meu amor. Vamos encerrar o programa de hoje com Simone de Oliveira, de degrau em degrau. É a música que vai ficar até ao final do programa de hoje. Eu despeço-me de todos, até um próximo programa. Sai daqui Narciso Gonçalves, que realiza e apresenta Portugal Les a Les. Adeus, até ao próximo programa. Portugal, de Les a Les. Ternura, amor e ódio, tudo é teu. Desprezo, esperança, tudo é teu. E os meus sonhos mortos pelo teu desdém. Ai de mim, são teus também. São teus também. Só tenho de ti mentiras tuas, de tu.